CDF-250. Bruta de raça. Ela não anda. Ela desfila. André Zanella, número 1 do som automotivo. F-250 Bruta de Raça, Palmas, Paraná.